tinha mais pra mim na cor do seu rádio. Pra todo mundo ligado, outro dia mais feliz ao seu lado. 540 Miratórios. 5 horas em Rio do Sul, bom dia. Horas, 1 minuto, 28 de julho de 2021, na programação 540. Iena, querida, tu tá acordadinha? Como é que tu tá? Hã? Vigilenta, velha. Estamos começando o nosso enferrujado Rancho Alegre. Garniza, tu tá bem, Garniza? Tá frio, né, velho? Temperatura marcando 2 graus, friozinho danado. Pois é, independente da temperatura, né, velho? Dependendo da temperatura, nós temos que levantar pra trabalhar. Bom dia, bom dia, orelhão. Pois olha aí, o frio mesmo é pra ser e hoje à noite pra amanhã, quinta-feira, né? Aí é pra ser frio de verdade. Hoje tá marcando 2 graus, tá friozinho. Tem assim um ventinho, velho, que botou uma cara na rua ali, deu pra sentir. No rosto, assim, um ventinho balançando as folhas, rapaz! Velho, então tá bom, filho. Às 5 horas, 3 minutos. Pois é, friozinho, né, mana? 5 e 3, o Zequinha da Viola, o Vitor e o Léo abrindo o Rancho Alegre. 5 e 3, temperatura 2 graus. Acabou, é onde a saudade mora. Tá morrendo pouco a pouco, pois não tem quem me adora. Dei tanto presente a ela, mas ela sempre ignora. Em troca o que eu recebo é crítica toda hora. Só trabalha e não recebe, pra todo mundo sentir. Ela só pensa em dinheiro, seu rosto não tem sorriso. Está faltando amor, carinho que é mais preciso. Só cuido do meu trabalho, não fico lá pela praça. Lá em casa temos de tudo, pois não deixo falta nada. Nossa casa imobiliada, de flores arrodeada. Nessa estrada sem saída, quase caí no fracasso, em vez de ser colorida. Vou cuidar bem do que faço, antes de tudo fracassa. E assim eu vou levando uma vida quase sem graça. YJ778, 540 kHz, Rádio Mirador de Rio do Sul, 10 mil watts de potência. Música, notícia, esportes e prestação de serviços. Mirador, uma voz forte em Santa Catarina. Todo domingo tem gente agradecendo a vida e a natureza. Tem canarinho cantando no cantinho do telhado e fazendo aquela festa. Sou um canário cantador. Tem quero-quero, guardião do fio, alçando voo na inspiração divina. Dos mensageiros das nossas raízes. E todo domingo, às 5 da manhã, direto do Estúdio Rural 540, na Serra do Mio, em Laurentino, programa Sertanejo do Vale. Animação, Osni Caetano e Edmar Caetano. O ouvinte da Mirador fica muito bem informado do Jornal do Alto Vale, que transmite as principais notícias locais, regionais e estaduais nas áreas de economia, política, segurança e cultura. Tudo com a ampla cobertura dos repórteres e correspondentes. A melhor equipe do rádio catarinense, de segunda a sexta ao meio-dia. Jornal do Alto Vale. Santa abençoada mulher de toda lida, de toda força, amor e dor. A primeira a gritar pela coragem da peleia de um novo dia. Aquele abraço pra você, mulher, do seu Rancho Alegre. Pois olha, era isso então, meu irmão. A gente segue programação 540, é o Trio Viola, Recordação Boiadeira. O Ronaldo Viola e João Carvalho com o Batidão Lascado, virando para 5:14, temperatura 2 graus. Thank you. braços dessa mulherada, vou molhar a camisa aqui nesse salão. A loirinha é de Janaúba, a mulata é de Catalão. A mestiça é de Tuiutaba e a morena é do Barretão. Sou de Goiás, sei Jundiaí e Uberaba, mulher sem nação. Eu, Uberlândia, rainha do baile, tenho beijo quente, sabor da paixão. Aguenta, coração, aguenta, que o sanfoneiro é como batidão. Nos braços dessa mulherada, vou molhar a camisa aqui neste salão. Estou em Minas no meu pensamento, cruza a fronteira e vai pra Goiás. Mas quando estou no estado de São Paulo, o meu coração está em Minas Gerais. Só no balanço da paixão goiana, que os meus amores têm partes iguais. O bailão está pegando fogo, batidão é lascado, estou querendo mais. Aguenta, coração, aguenta, que o sanfoneiro é dono batidão. Nos braços dessa mulherada, vou molhar a camisa aqui neste salão. Aguenta, coração, aguenta, que o sanfoneiro é dono batidão. Nos braços dessa mulherada, vou molhar a camisa aqui neste salão. A Associação Renal Vida é uma entidade sem fins lucrativos com a missão de cuidar dos pacientes com deficiência renal do Alto Vale de Itajaí, garantindo a qualidade do atendimento e suprindo as carências institucionais. Criada para facilitar o acesso a várias formas de tratamento da doença renal, como hemodiálise e transplante, é uma entidade transparente com histórico regional e que necessita de recursos para realizar seus projetos sociais como atendimento, reintegração ao trabalho e apoio aos familiares do paciente renal. Ajude a Renal Vida a cumprir sua missão. Saiba como colaborar. Informe-se telefone 3521-1493 ou no local, setor de hemodiálise anexo à Policlínica. Uma campanha Rádio Mirador AM e 93 FM. Como é bom poder comprar na rede Master Vale Supermercados. Aqui seu dinheiro vale muito mais. Perto de você tem variedade, sempre com muita qualidade. Master Vale, aqui seu dinheiro vale muito mais. Master Vale. Nas baladas outivas, não tem lida frouxa. Salve a brava estampa desses trabalhadores que recebem o carinho do seu rancho alegre. Pois olha, 5h21, temperatura 2 graus. A barrinha de chocolate durante quantos anos, né, velho? 30, 40 anos, ela foi de 200 gramas. Hoje, 90 gramas, 110, né? E o preço? O preço não muda, né, velho? Muda o tamanho, né? O café até continua 500 gramas. Mas eu não sei se tem uma mistura ou que acho que tem no degassado. Velho, rapaz, eu faço café todo dia aqui na Mirador, todos os dias a gente faz o café quando chega. acostumamos a fazer o golinho de café, o João Nevaldo fez durante muitos anos, e hoje a gente fala o café. E eu estou te dizendo isso, uma curiosidade, porque eu usava ali três coisinhas daquele negócio, não, aquela conchinha, aquele canequinha, aquele negocinho, aquele medidor, 3,5 daquilo mais ou menos, então passou para 4 e tal. E agora, velho, o troço mais doido do mundo. São 5 conchinhas daquela lá. O troço tem mistura, João Nevaldo. Tem mistura nisso aqui. 5 conchinhas daquela lá, um café fraco. Isso é. E o detalhe, né? Escuta, tô falando aqui como cidadão. Não sou do café forte. Não sou do café forte. E é um negócio incrível, velho. Tem mistura. Tem mistura, algumas marcas de pó de café, pode ter certeza que daqui a algum dia vai ter em metro aí, vai ter fiscalização. Deveria ter, velho. Tem alguma coisa errada aí nesse troço. 5 conchinhas para fazer a mesma cumbuca, a mesma caneca de café, o mesmo tanto de água. Velho do céu, Damião, que feio, né, filho? Hã? Que feio, bicho. Somos o país das falsificações, das misturebas, das coisarebas e tal, né? Tu perceber, tu lembra quando tudo era, né, um quilo, hoje passou muito para 700 gramas, 800 gramas, e a gente vai se adaptando, né? Vai diminuindo ali peso, milimetragem, diminuindo. E a gente vai se adaptando, né? A gente vai aceitando. Pois, olha, daqui uns dias... Ah, uma outra coisa que chamou atenção, comentei com o João Nevaldo esses dias ali, é aquelas bolachinhas, né, aqueles pacotinhos de bolacha wafer. Também, ali também mudou, velho. Muitas marcas mudaram, né? Menos produto. E o preço muda ali, 3 centavos, mais ou menos, 5 centavos, como diz a moça lá da 20 centavos. Tu vê, né? E essa aqui do café me surpreendeu. Tô falando como cidadão, tá? Não estranhe. Nesse momento some o comunicador e fala ao cidadão. Tô falando como cidadão. Ô, sacanagem isso aqui, velho. Não tá rendendo nada o pó do café, filho. Que bobagem é essa? Tem uma mistura nesse troço aqui, filho. Denunciar essa coisa aí, né? Eu vou te dizer, mano. Tinha um Carreiro e Pardinho. 5 horas e 25 minutos, temperatura 2 graus. É lamentável, né, Brasilzão? Viola vermelha, cor de bandeira de guerra, cor de sangue de caboclo, cor de poeira de terra, foi a fiel companheira numa longa trajetória de um artista tão querido que deixou nome na história, um canhoteiro de fibra, um exemplo de violeiro. Com talento e traquejo do progresso sertanejo, ele foi o pioneiro. Essa viola vermelha já fez tristeza acabar, fez muitos lábios sorrir, fez plateias delirar. Mas um dia esqueceu no silêncio da saudade, quando pra sempre seu dono partiu para a eternidade. Ela chora apaixonada e até meu corpo arrepia, dá um gemido em cada corda quando comigo recorda essa imortal alegrou o povo, defendendo o que é nosso, está na luta de novo, voltou a ser aplaudida como foi antigamente. O seu passado de glória revivendo no presente, Florêncio, descansa em paz, porque essa viola sua voltou para o pé do eito, encostada no meu peito. Sua luta continua. Esta viola vermelha está chorando comigo. Ela perdeu o seu dono, eu perdi um grande amigo. Bom dia, Mirador. Recanto Crioulo, todos os sábados, das 13 às 17 horas, na beirada do rádio mais emotivo que você conhece. Recanto Crioulo, na Mirador. Esse nasceu para florear a alma de todos os viventes, nos pagos sobreviventes da verdadeira tradição e do gauchismo forte. Recanto Crioulo, um programa do patrão Jorge Luiz, todos os sábados, aqui na estância da Mirador, das 13 às 17 horas. Mirador Urgente, de segunda a sexta às 7 horas da manhã, em cadeia, nas rádios Mirador AM e 93 FM. 30 minutos fazem a diferença para você começar o dia bem informado. Esporte, trânsito, segurança pública, economia, cultura, política. Uma equipe dedicada em levar a informação com ética e responsabilidade social. Mirador Urgente. Conteúdo de qualidade, com dinamismo e imparcialidade. Tomo meu rancho na Mirador, meu rancho alegre, tem muito amor. Aqui mora a felicidade, acordando a cidade, vou matando minha saudade, aqui moro desde a cor. O Rancho Alegre apresenta o sucesso do Rancho Madrinha. 5h34, temperatura 2 graus. Paredão, Luna e Vitória, 26 para 6. 2 grauzinhos, fia de hotel canela. Bora! Thank you.